à tarde, mas dormindo à tarde. Aí você vai conversar com a família, mas a mãe fala, eu passei no quarto dele às 11, ele já estava deitado e estava pronto para dormir, mas ele deixou a mãe entrar no quarto. Sim. E eles compartilham com a gente. Aí eu ligo o celular, eu fico no jogo. E depois que vai desligar a tela, 2, 3 horas da manhã, até o cérebro desligar, é um processo. É, não é como um computador que você tira da tomada, você fez o download lá, acabou. Não, o cérebro precisa desse tempo durante o sono para gerar toda aquela carga hormonal, para chegar no testículo, para chegar no ovário, durante o período de 8 horas, para que a criança cresça. Então, se o teu filho está com estatura pequena, está ligado ao sono, o soja precisa do escuro para produzir um grão, senão ele não produz, ele só cresce. Se ele tiver só dia, ele só cresce. Vamos colocar um exemplo mais prático assim, do dia a dia, para o pessoal entender. Então é muito, muito, muito sério, é muito importante fiscalizar o sono dos filhos. Ah, mas ele já tem 16 anos, mas se ele ainda não consegue... E se você perdeu esse tempo aqui e não está observando que o teu filho não está dormindo, quando ele explode com você, com o teu esposo, com alguém da família, é o sono. Primeira coisa é o sono. Mas por que essa criança está irritada? Eu ouvi hoje, meu filho tem tudo. Ele tem bicicleta, ele tem um quarto com ar-condicionado, ele tem tudo. Mas e a presença do e pai? E a presença. Da mãe. Para um pouquinho, mãe. Presença de qualidade. É assim, um minutinho, passa lá no quarto e olha... Essa semana até a Nájula está de férias, né? Ela estuda na UFGD em Dourados. Ela estava de férias e eu passei, filha, vamos dormir. Daí ela olhou para mim e pensou, mãe, eu já tenho 22 anos. Mas é, né, gente? Filho é filho para sempre. Nós somos nossos bebês, as nossas crianças para sempre. Então, acho que é importante, né, professor Elcio, a gente trazer isso e chamar a atenção dos pais, e não só dos pais, de você mesmo, né? O teu sono. Eu Exato. Passei muito tempo como Elcio, assim, dormindo. Eu trabalhava 60 horas, então eu dormia muito pouco. Isso acarretou na minha vida consequências na minha saúde. Então, explodi em casa, porque na escola a gente. No teu trabalho você fica ali, né? Mas aí você explode com quem você ama, né? Então Sim. É muito importante tirar esse período. Tem gente com 7 horas de sono, tá ótimo, né? Mas o ideal seriam as 8 horas. 8 horas. E eu vou falar, Rejane, você está aí à frente de uma escola, eu sou professor já há 23 anos também. Todo início de ano, na verdade, nós temos que sentar para fazer nossos planejamentos também, né? Nossos planos de ensino, enfim. Mas hoje eu digo assim que tanto a escola, na verdade, quanto a sociedade como um todo, se nós não acordarmos para essa situação, para essa realidade, nós vamos estar comprometendo. É comprometendo que comprometendo, você fala? Comprometendo o nosso trabalho, escolar, Exato. Pedagógico. Os pais estão sem saber o que fazer dentro de casa. Nós, professores, também. Já bons professores já não conseguem mais fazer o seu trabalho. Enfim, tá? Então, assim, hoje um plano de aula, um planejamento que não contempla mais essa preocupação com a saúde mental, por exemplo, para poder estar orientando os pais, né, com relação à rotina dos filhos, acredite aí, não tem milagre. Eu vou dizer para vocês aí que estão sobrecarregando os professores, estão exigindo, sabe, do possível impossível. E não entendem, não conseguiram entender ainda que se aqui não funciona direito, cara, não vai dar certo. Nossos alunos estão chegando destruídos de manhã. Estão chegando destruídos porque não dormiram bem, porque ficaram muito tempo frente de tela, enfim. Nós tocamos nesse assunto aqui porque... Engloba tudo, né? Faz parte disso. Exato, porque são poucas pessoas, na verdade, assim, que têm a coragem de falar e tocar nesse assunto. Mas alguém pode ter pensado aí, o que é o medo? O que é o medo, então? Tá? Se você pensou nessa pergunta, e se você, de repente, quer a resposta, tá? Quiser anotar aí, ou depois, quem sabe, né? Pode entrar no meu particular, depois claro, dos meus claro, contatos. Claro, tá na descrição já. Eu mando aqui, sabe? Tenho aqui, eu montei um roteiro aqui com as principais perguntas que foram sendo feitas ao longo né, desses últimos 10 anos, assim, estudando isso, convivendo com pessoas, escolas, tudo. Mas assim, de um modo bem simples, o medo é uma resposta. adaptativa, tá, a situações de perigo. É isso aí. Tá? Anota ali, ó, é uma resposta adaptativa a situações de perigo. Aí tem uma outra pergunta também, que é muito comum, né, as pessoas perguntarem: qual é a causa da maioria dos transtornos de ansiedade? Olhem só, é a causa da maioria dos transtornos de ansiedade. Porque hoje se fala de todo tipo de transtorno. Sim. Hoje até fiz uma lista, sim, aqui de alguns transtornos hoje, assim, bastante citados, né? Depois eu vou estar comentando com vocês aqui, transtorno pânico, né? As fobias, né? Agorafobia, fobias específicas, transtorno de estresse pós-traumático, né? Aí nós temos também transtorno de ansiedade exagerada, as fobias generalizada, sociais, né? Exatamente. Deixa eu só, segura um pouquinho, deixa eu só falar para os nossos internautas, vão continuar aqui no Face também, tá? A live continua, mas os nossos ouvintes, agora já são 8, né? 23. Então, 23, tá? Não é 23, ainda não. É isso, 8:03. Então, vocês voltam para a Estação Jornal com o nosso amigo Valdeci. Um beijo. Valeu, muito Valdeci, especial para vocês. Um abraço, Valdeci. E a live continua aqui. Uma emissora ligada na comunidade. Esta é a Rádio Jornal São Miguel Limitada. ZYJ 346, 2.500 watts de potência. 1.400 kHz. São Miguel do Iguaçu, Paraná. Estúdios na Farroupilha 80, Centro, segundo andar. Na internet em jornal.am. No celular e no tablet pelo aplicativo gratuito para Android e iOS. A pioneira, sempre em primeiro lugar. Rádio Jornal, a rádio que faz amigos. Rádio Jornal, a rádio do jeito que você gosta. Calce calçados e o melhor presente para sua mãe, informa a hora certa. Na Jornal, 8:05. Tô indo pra onde? Calce Calçados e o melhor presente para sua mãe. São lançamentos de botas, sapatilhas, pantufas, tênis, sapatênis e muito mais. Sempre com as melhores marcas: Coca-Cola, Pegada, Olímpicos, Piccadilly, Comfort Flex, Coloche e muitas outras. Não compre o presente para sua mãe sem antes nos visitar. Dia das Mães é na Calce Calçados, na Farroupilha, ao lado da lotérica, em São Miguel do Iguaçu. A BB Júnior traz a cada estação coleções que valorizam os momentos especiais do universo infantil, como passeios, festas, encontros com a família. E para isso, a loja conta com sessões super completas de moda infantil feminina e masculina, recém-nascido, batizado, linha festa, moda praia, acessórios, calçados, além de uma linha exclusiva de enxoval. Então, deixe a BB Júnior fazer parte do dia a dia de seu pequeno. Na Castro Alves, Centro, fone 3565-2603. Rádio Jornal, mais emoção na sua vida. Inovação e sustentabilidade. O programa de inovação aberta Copel Volt está na segunda edição e já selecionou 5 startups para desenvolver novas tecnologias em parceria com a Copel. São projetos dedicados a melhorar a gestão e a experiência do cliente, além de cuidar do meio ambiente. Conheça esse impulso para jovens empresas e os desafios da inovação em copelvolt.com. Onde tem inovação, tem Copel. Pura Energia. Paraná, Governo do Estado. Neste Dia das Mães, presentei com muito amor com o Boticário. São mais de 30 opções exclusivas com preços especiais a partir de R$29,90. Tem os kits mais amados de Lili, Florata, Liz, Egeu, Linda, Nativa Spa. Conheça essas e outras opções em uma loja, com um revendedor, no site ou pelo WhatsApp do Bote. Promoção válida até 14 de maio ou enquanto durarem os estoques. Dia das Mães é o Boticário. Soluções elétricas é na Detone. Energia solar é na Detone. Atendimento e fácil localização. É na Detone, aqui tem a solução. É o melhor lugar pra comprar. Você gera energia e vai economizar. Precisou de economia? Detone, Detone. Com a maior qualidade em energia solar. Detone, Detone. Em todo lugar, todo mundo ouve. Estação Jornal.

sabe quanto eu te amei. Tu que sabe que chorei. Estação Jornal. Música e informação. Que sucesso maravilhoso. Tu que sabes quando eu te amei e gostei. Essa música é maravilhosa. Tá aí, você curtiu a primeiríssima do segundo horário do nosso programa. Jorge Henrique e Rodrigo, cliente preferencial ainda de quebra levou. É, corpo e alma, tu, sucessão aqui na sua programação. Uma boa noite, seja bem-vindo. Nossa programação vai até às 9. Essa é a sua rádio, a rádio dos amigos. Anjos Colchões e Sofás são os nossos patrocinadores. Anjos Colchões está fazendo essa super promoção e sempre está aberto até às 20 horas, tá bom? É para você comprar o seu colchão, a sua cama box, para você comprar o seu travesseiro, sua fronha, seu lençol. Anjos Colchões e Sofás está numa grande promoção especial para você. É até às 20 horas atendendo. É o feirão dos Anjos Colchões e Sofás, tá? Não perca, você vai economizar. Lages Patagônia, um abraço especial para a galera da Lages Patagônia. Na hora de construir e reformar, Patagônia já! Lembrando a você que Patagônia tem tudo que você precisa, né, para fazer a sua construção. Por isso, a Lages Patagônia está em São Miguel, sempre trabalhando para você, meu amigo, para você, minha amiga, que está curtindo aqui o nosso programa. Vai construir, vai reformar? Lages Patagônia, fabricação de artefatos, concretos e pavers, tubos. Em blocos de concreto, tá? Não esqueça, Lages Patagônia, em São Miguel do Iguaçu, 8:17. Música boa, Rádio Jornal. Se se um passarinho fofoqueiro aparecer aí dizendo os absurdos que eu tô sentindo por você, a maior saudade desse mundo. Acredite nele. Esse passarinho mora em um galho do lado da janela do meu quarto. Me viu sair sozinho e chegar chateado, e deve ter ficado preocupado e bateu as asas pra te dar o recado. Ligeiro, seu passarinho fofoqueiro, que traz o meu amor ligeiro, seu passarinho fofoqueiro. Oeste, você tem categorias de habilitação profissional para conduzir caminhões e ônibus. Alteração de categorias C ou D. Veículos de grande porte. Faça-nos uma visita e conheça. Aulas nos períodos da manhã, tarde e noite. Pagamento facilitado em até 12 vezes. Abra as portas para o mercado de trabalho. Venha para a Autoescola Costa Oeste. 20 anos. De São Miguel do Iguaçu. Você na direção certa. Rua Euclides da Cunha, 885. Fone Watts, 3565-2472. Esse é o dia de garantir o melhor presente de Dia das Mães na Lojas Colombo. Aqui você leva um presentão pagando uma parcelinha. Registre os melhores momentos com Motorola E22. Só R$ 82,90 por mês. Conjunto mesa com quatro cadeiras por apenas R$ 105,90 mensais. Sua mãe vai amar. Secador de cabelo ou escova secadora, só R$ 99,90. O presente da sua mãe está na Lojas Colombo. Tudo pela felicidade dela. Rádio Jornal, ligada em São Miguel. Mega Feirão Anjos Colchões, de 28 a 7 de maio, acontece o maior feirão de colchões e aqui em São Miguel do Iguaçu. São produtos exclusivos com oportunidade imperdível e a qualidade Anjos Colchões que você conhece. Horário especial de atendimento até às 20 horas. Sábado e domingo das 8h30 até às 17 horas. Corra e aproveite. Estoques limitados. Rua Alfredo Chaves 89, em frente à Prefeitura Municipal. Fone Watts 45-3190-0074. Mega Feirão Anjos, para quem ama comprar bem. Vem! Vem aí, grandiosa festa na comunidade de Aurora do Iguaçu, em honra à padroeira Nossa Senhora de Fátima, com a seguinte programação: Santa Missa no sábado, dia 13 de maio, a partir das 19 horas. No domingo, dia 14, às 10h30. Bingo com ótimos prêmios. Ao meio-dia, delicioso almoço com costelão, churrasco, copa suína e acompanhamentos. No dia da festa, não vai ser aceito Pix, somente cartão. A partir das 13 horas, leilão de animais. Às 15, matinê com animação da banda Anjos de Ouro. Quebra na maneira e vai pular e vai pro. Quebra na maneira junto com Anjos de Ouro. Quebra na maneira e vai pular e vai pro. Quebra minha bandeira junto com anjos de... No final da tarde, às 18h30, sorteio dos prêmios da rifa com 18 mil em dinheiro. Tradicional festa em honra a Nossa Senhora de Fátima, em Aurora do Iguaçu. Participe! Estação Jornal. Alegria no ar. Bem, Estação Jornal, alegria no ar pra você que está numa boa nesta quinta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 4 de maio de 2023. Eita, que maravilha! Um abraço especial pros meus amigos e amigas que estão sempre aqui na sua rádio. Jornal. Meus amigos, a Solar São Miguel Energia está conosco e vai colocar as placas solares na sua casa com a tecnologia Raicel, tá? Você que está pensando em economizar energia, vai ser muito fácil você negociar aí com a Solar São Miguel Edesh. A Solar São Miguel Edesh quer que você use energia limpa na sua casa e você mesmo produza a sua própria energia. Ligue para o 99190420 com o amigo João das placas solares e ele vai lhe explicar como você vai economizar, né? Pagar 700, 800 reais, você vai pagar 200, 250, vai cair lá embaixo a sua conta de luz, tá bom? É só dar um pulinho ali na Rua Farroupilha 447 no centro. Solar São Miguel Energy espera por você. Valdecir Gonçalves. Trazendo para você agora as ofertas do mercado que mais faz sucesso em São Miguel do Iguaçu. Eita, que maravilha, né? O mercado é Panorama aqui em São Miguel do Iguaçu está sempre com as ofertas para você comprar, para você economizar. E olha, o óleo tá lá embaixo, lá no mercado Panorama, hein? Olha só, vou dar para você ofertas aí para sexta, sábado e domingo. Óleo de soja Vital, né? Vital, muito bem, 900ml por R$5,89, tá? Mostarda por R$1,99. Também tem ofertas em molho para macarrão, molho quero-quero tradicional, R$2,20. Ovos de codorna sabor sul, 300 gramas, R$13,90. Tem pepino em conserva sabor sul, 300 gramas por R$9,55. O ketchup, né? Está R$1,75 para você fazer aquele lanche maravilhoso. Feijão preto sabor sul, tipo 1, R$6,59. Amaciante que boa, 2 litros, R$6,30. Tem o sabão em pó XCP, 800 gramas, R$14,20, tá bom? 800 gramas. Tem oferta também em sabão em pó barra neutra, 900 gramas, por R$14,70. É 4 barras, né? E também água sanitária que boa, o litro por R$3,35. É lá no Panorama, né? O supermercado Panorama do Bairro Floresta. Você chega lá, você conversa com meu amigo Paulinho e faz um bom negócio, tá bom? Sempre com aquelas carninhas fresquinhas pra você também comprar e economizar. Super Panorama e as ofertas pra você que está na Jornal. 3565-1033. Eric Lange, Xane Vial, Cidade Inteira. Sabe que tu ainda me ama. Tô vendendo meu CD apenas R$2,50. É o piseiro apaixonado que tu quer? Saudade de mim, saudade do meu beijo. esse sujeito. Vem, volta pro teu nego. A cidade inteira sabe que tu ainda me ama. Tu ainda me ama. A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama. Então por que tu se engana? Ela linda no altar, toda de branco. Entre os convidados lá estava eu. Segurei pra não chorar, lembrando quando a gente fez amor pela primeira vez. Quase morri de tristeza quando ouvi dizer o sim. Naquela hora eu senti o mundo desabando em mim. Meu silêncio foi profundo, eu senti no coração. Vendo por as alianças, gritei alto de paixão. Não! Aqui pra te pedir, não casa com ele. Pelo amor de Deus, diz não e vem pra mim. Não, não casa com ele. Eu te amo, estou aqui pra te pedir. De branco, entre os convidados lá estava eu. Segurei pra não chorar, lembrando quando a gente fez amor pela primeira vez. Quase morri de tristeza quando ouvi dizer o sim. Naquela hora eu senti o mundo desabando em mim. Meu silêncio foi profundo, eu senti no coração. Vendo por as alianças, gritei alto de paixão. Não, não, casa com ele. Eu te amo, estou aqui pra te pedir. Não, casa com ele. Pelo amor de Deus, diz não e vem. Aqui pra te pedir, não casa com ele. Pelo amor de Deus, diz não e vem pra mim. Pelo amor de Deus, diz não e vem pra mim. Estação Jornal. Música e informação. Galera, alemão do forró. rolando forró pra você matar a saudade aqui na nossa programação. No dia. Um dia todo. Sempre com a Infodroid SMI. Tudo o que você precisa para o seu celular ou tablet. Manutenção em todas as marcas de celulares e tablets. Trocas de telas, baterias, venda de acessórios para todas as marcas. E atenção! A Infodroid São Miguel cobre qualquer orçamento. Traga o seu aparelho que precisa de manutenção para cá. Infodroid São Miguel está com uma promoção. Na troca da tela do seu celular, ganhe uma película ou capinha. Infodroid SMI. Na rua Duques de Caxias, centro, ao lado do ginásio Walter Marcon, próximo aos camelôs. Fone 991489329 com Alu ou 999451939 com Joel. Infodroid SMI, manutenção para celulares e tablets. Fone 999451939 ou 991489329. Viola da Jornal. Aos sábados pela manhã, das 5 às 8 horas, você tem um programa diferente. Viola da Jornal. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Feito pra você que gosta da prosa, do verso e da canção. Tudo isso através da gaita, da viola e do violão. Viola da Jornal. Apresentação, Jones de Souza. Oferecimento, Super Itaipu. Além de oferecer os melhores produtos com os menores preços, temos ofertas imbatíveis. Entrega a domicílio e facilidades no pagamento durante o ano inteiro. Super Itaipu, na Castro Alves Centro. 3565-1234. Casa do Pintor. Tintas imobiliárias, automotivas. Projetos de cores de imóveis, materiais para pinturas, ferramentas e acessórios Wonder e Disque Entrega. Casa do Pintor é representante das tintas Souvenir. Rua Santa Catarina, Centro de Medianeira. 3264-1136. www.jornal.am. É jornal e ponto final. Começou o show de ofertas nas farmácias Brava. Confira. Fralda Miligiga acima de 2 unidades, R$ 57,99 cada. Toalhas umedecidas Ali Baby com 140 unidades, R$ 13,99 cada. Nivea Aerosol acima de 2 unidades, R$ 11,99 cada. Creme Dental Sorriso, R$ 2,99 cada. Sabonete Dove, R$ 3,99 cada. Agora, Foz do Iguaçu tem farmácias Brava com estacionamento grátis na Avenida Brasil, 1151. A comunidade de Santa Rita promove a tradicional festa em honra a Santa Rita de Cássia. Postiça rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus. Dia 21 de maio, com a seguinte programação: 10h15, Santa Missa. Às 12 horas, almoço. 13 horas, o leilão de bovinos e ovinos. E o bolo tradicional da padroeira Santa Rita. Após o leilão, matinê com a banda G4. Beijo, não fique assim. De fora do salão, nas tendas, estará acontecendo o bingo. Compre sua cartela de rifa por apenas R$10 e concorra a R$20.000 em dinheiro. Reservas de costelão e churrasco pelos fones 45 99927 6697 com Duminelli e 99801 1697 com o Luciano. Grande festa na comunidade Santa Rita. Oferecimento RMC Limpeza de Aviário, compra e venda de cama de aviário, aplicação de esterco na lavoura, 10 anos trabalhando na região. Fone 99102-2443. Mais músicas no ar, mais sucesso. É a Sonite aqui na Jornal. De segunda a sexta tem Estação Jornal, trazendo só sucessos na Jornal. Estação Jornal, música e informação. Oferecimento todo especial para você que está curtindo, para você que está ligado, da marca Anjos Colchões, Sofás Anjos Colchões, que está com feirão aí para você, meu amigo, para você, minha amiga, de segunda a sexta, né? Agora vai até no sábado, isso. E o feirão funciona o seguinte: você pode ir lá meio-dia, pode ir lá até às 20h. O pessoal tá prontinho para atender você, meu amigo Edson. Grande Edson, um abraço especial aí para ele que sempre está na nossa programação. Anjos Colchões e Sofás traz para você as músicas da Night, que você curte todos os dias. Traz Raul Seixas, Maluco Beleza. Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total na loucura real. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar. Esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, por não ter onde ir. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez. Com minha lucidez vou ficar. Ficar com certeza, maluco, beleza. Eu vou ficar. Para você que é produtor rural, cuidado ao operar máquinas altas perto da rede elétrica. Estacione sempre longe dos fios e nunca retire os estais que sustentam o poste. Se encontrar fio baixo ou outra situação de risco, ligue para a gente. Trabalhando em segurança e com a parceria da Copel, você só vai colher sucesso. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Rádio Jornal, o tempo todo, fazendo amigos. Mega Feirão Anjos Colchões, de 28 a 7 de maio, acontece o maior feirão de colchões. E aqui em São Miguel do Iguaçu, são produtos exclusivos com oportunidade imperdível. E a qualidade Anjos Colchões que você conhece. Horário especial de atendimento até às 20 horas. Sábado e domingo das 8h30 até às 17h. Corra e aproveite. Estoques limitados. Rua Alfredo Chaves 89, em frente à Prefeitura Municipal. Fone Whats 45 3190-0074. Mega Feirão Anjos, para quem ama comprar bem. Vem Vem aí, grandiosa festa em Nova Brasília, em honra à padroeira Nossa Senhora do Caravaggio. Nossa Senhora de Caravaggio, estenda teu manto, vem abençoar. Domingo, dia 28 de maio, com a seguinte programação: às 10 horas, Santa Missa. Ao meio-dia, costelão, churrasco, maionese, saladas e bebidas em geral. A partir das 14 horas, bingo com ótimos prêmios. E em seguida, animado matinê com a banda G-Summer. Dia que tem festança, sou o que chega primeiro. E comprando antecipadamente seu kit costelão a R$200, com um costelão de 4 quilos, maionese, repolho, mandioca e farofa, ou um kit churrasco a R$140, com 2,5 kg de carne bovina, maionese, repolho, mandioca e farofa, você concorre no dia da festa ao sorteio de um leitão e uma faca de churrasco. No final da festa, sorteio da premiação da rifa, tendo como prêmio principal 3.000 em dinheiro. Grandiosa festa em Nova Brasília, em honra à padroeira Nossa Senhora do Caravaggio. Domingo, dia 28 de maio. Participe! Viva Feliz! Viva Estação Jornal! Estou de volta aqui na programação quando são 8:48. 8:48 no seu rádio. Você sempre é o nosso convidado todo especial para chegar até aqui a nossa super rádio jornal, a rádio que faz amigo. Né? E sempre nós trazemos para você, meu amigo, minha amiga, uma palavra aqui na sua programação, na programação que traz para você o nosso momento de oração. É da Jornal. 8:49. Rádio Jornal 1400 AM. É momento de falar com o Criador, de agradecer e ler aquele capítulo da Bíblia que nós lemos todos os dias aqui na nossa programação. E hoje, quinta-feira, não seria diferente. Nossa oração está no ar. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus, Pai Todo-Poderoso. Vamos agradecer por mais um dia. E vamos ler mais um versículo da Bíblia no seu rádio. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nosso, nosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Está fácil. Estou precisando muito de sua ajuda para conseguir, ó Pai, carregar esta cruz que pesa, mas não é tão pesada quanto a que o Senhor Jesus Cristo carregou. Mas peço-lhe, Pai, proteção e ajuda todos os dias. Ajuda na saúde, ajuda nas partes em que nós temos as finanças, nas amizades, na família. Nós pedimos, ó Pai Criador. Versículo da Bíblia de hoje. também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para lavar-nos a Deus e levar-nos ao Pai Criador, mortificando, na verdade, na carne, mas vivificando pelo Espírito. Olha o nosso versículo de hoje. Porque também Cristo padeceu, uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, modificado na verdade, na carne, mas vivificando pelo Espírito. Amigo e amiga do rádio, embora Jesus tenha comunicado a sua sabedoria a milhões de seus seguidores através de suas palavras, é bom nos lembrarmos de que a maior lição dele foi a de seu sofrimento e sacrifício na cruz. Através dele, Deus realizou o seu pacto com o homem para purgar os nossos pecados no sangue de Jesus. Esse é o versículo para você hoje, meu amigo e amiga que está conosco. Amigo e amiga do rádio, já se passaram segunda, terça, quarta e hoje é quinta. Já está quase no final de semana. Logo, logo nós voltaremos com a nossa novena. A novena de 7 dias aqui na nossa programação. E você, meu amigo, você, minha amiga, que tanto precisa do Criador, precisa da fé, né, para conseguir chegar até o nosso Criador, nós estamos aqui para ajudá-lo a ter fé. Falando e trazendo versículos lindos para você refletir, para você pensar através de nossa programação. Vamos orar. Filho, agradeço porque deste a ti por teu sacrifício, ó Pai, que jamais deixemos de louvar o nome de Cristo, que morreu na cruz e nos deu a dádiva da graça e liberdade divinas, que os injustos sejam purificados e as nossas almas sejam perdoadas. Que o sangue que tu derramastes não seja em vão, mas seja e esteja sempre conosco, como o sol que nasce, comunicando mensagem da salvação para a humanidade. Que nós pedimos hoje, ó Pai, e que o Senhor traga mais uma vez o milagre da vida ao acordarmos na sexta de manhã. Senhor, peço pelos enfermos, pelos acamados, peço pelo desempregado, ó Pai. Peço também pelas pessoas que nesse momento está passando muita dificuldade e eu tenho certeza que através do Espírito Santo o Senhor vai colocar a mão neste coração. Por isso te pedimos, ó Pai, glorificamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amigo e amiga do rádio, nós voltamos na sexta-feira trazendo mais um versículo aqui nesse horário, glorificando a Deus Pai Todo-Poderoso e agradecendo a Jesus Cristo por nos salvar do pecado. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 4 de maio de 2023. E vamos ao destaque do dia: diálogo entre governo e sociedade para criar soluções e medidas em benefício da população. Presidente Lula recria Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, conhecido como Conselhão. E afirma que a participação popular vai ajudar a vencer os grandes desafios. desafios do país. Além do desafio da fome e da desigualdade, falo também das urgências ambientais. Eu estou certo de que suas ideias e o compromisso com o nosso país serão elementos fundamentais para a reconstrução que precisamos fazer no Brasil. Você também vai ouvir hoje. Polícia Federal prende 49 pessoas que recadastraram armas e tinham mandado de prisão. E mais de 6 mil deixam de recadastrar armamento e podem ser presos. E estamos no Maio Amarelo, um alerta para evitar a violência no trânsito. Vamos dar detalhes das ações desta campanha em uma entrevista ao vivo com o secretário nacional de trânsito, Adroaldo Catão. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Márcia Dias e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Estamos no Maio Amarelo, campanha mundial pela redução dos acidentes de trânsito. Oportunidade para que cada motorista repense o comportamento no trânsito, nas ruas, avenidas e rodovias. A Secretaria Nacional de Trânsito já está mobilizada para levar alerta aos motoristas. Vamos trazer os detalhes dessa campanha com o secretário nacional de trânsito, Adroaldo Catão, que está aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, secretário. Boa noite. Secretário, o Maio Amarelo vai apostar em ações para alertar motoristas para a redução dos acidentes de trânsito no país. Qual é a expectativa em relação à queda dos índices de acidentes e mortes? Existe alguma meta nesse sentido? Claro, claro. A gente está numa expectativa muito boa para a campanha, e porque a gente vive um desafio muito grande no país, né? A gente teve nos últimos anos aí uma deterioração muito grande das nossas estradas, e lá no Ministério dos Transportes a gente precisa primeiro fazer o nosso dever de casa, né? E o ministro Renan Filho tem dado orientações para que os investimentos sejam voltados primeiramente para a segurança viária. E aí o Maio Amarelo entra nesse contexto, né, de destacar essas ações e promover ações educativas e de conscientização para chamar a população também para esse movimento. Falando em chamar, o tema da campanha, né, diz: nossas escolhas salvam vidas. Foi baseado aí em um dado da Polícia Rodoviária Federal apontando que nos três primeiros meses de 2023, 77% dos acidentes tiveram como causa escolhas erradas por parte dos motoristas. O que são essas escolhas erradas? Como evitá-las? Muito importante. Tem as escolhas erradas por parte do motorista, como dirigir tendo bebida alcoólica, né? Isso é muito importante, a gente tem que evitar isso. Usar o celular ao dirigir, esquecer de usar os equipamentos de segurança, o capacete quando está de motocicleta. Mas tem também as escolhas erradas dos gestores públicos. Eles também têm que se preocupar quando for desenhar a via para se preocupar com o pedestre, não esquecer de colocar a faixa de pedestre. São escolhas de todo o sistema de trânsito que importam, não só a escolha do motorista. O senhor fez referência aí aos pedestres. Eles podem contribuir também para uma redução do número de acidentes? Claro, o pedestre é a parte mais vulnerável do trânsito, né? A gente tem que sempre pensar no trânsito na regra de que o maior cuida do menor, né? Então o pedestre é aquele mais vulnerável, então ele tem sempre que estar atento, mas mais importante ainda é aquele que está pilotando o seu veículo, pilotando a sua motocicleta, prestar atenção no pedestre, que o pedestre tem prioridade. A Senatra vai visitar 5 regiões do país para reforçar a campanha. Dependendo da região, a campanha pode ter um foco diferenciado? Quais são as regiões que demandam mais atenção? Olha, o Maio Amarelo é uma campanha que envolve todos os órgãos do sistema de trânsito e toda a população, né? Entidades da sociedade civil. Então, o papel da Senatran e do governo federal, nesse momento, de um momento de reconstrução, acho que o presidente Lula tem enfatizado isso, é de chamar a sociedade para essa causa. Então, cada região tem ações específicas. Os DETRANs participam, as secretarias municipais de mobilidade e trânsito também participam. Então, a Senatran quer estar presente, né? Chegando junto, apoiando em tudo aquilo que for necessário para informar bem a população e trazê-la para junto à campanha. Então, cada região é peculiar nesse sentido. Bom, além das ações nas rodovias, a campanha tem 5